Aqui é com Delta no solo aos 35. Libere próxima direita via Eco, chama o solo no 21.9. Solo firme novamente, a parte 4, destino. Então chama o solo no 21.9, parte de instruções. No 4463, livre decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, 10 nós. Delta via Kilo, parte 3. Autoriza a linha 90. Não tem ainda o ponto de espera aguardando instruções. Estou com uma segunda aeronave aproximando-se de Duna e a aeronave decolando no mesmo perfil no nível inferior, ok? Só um instantinho pra gente ler. Enter. A gente pode manter 2.000 pés aguardando por causa da flor de decolagem? Sim, só um instantinho de instruções junto ao controle. Obrigado. Voo 15561 na sua indicação, vou na Prozo Mare para chegar da Mare, deixa para nível de voo 050. Parte 4, frequência livre. Prefecto, você é 6254, com 123 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, Fernando Bagulho. Três, outra vez? É 33. 6213 via Índia, posso esperar a torre, 1895, bom voo. Índia, 1895, contra lá. Voo no 167, livre de instruções de controle, será que mantém o ponto de espera, ok? A gente mantém, 1967. Entra. Azul 4463, decolar 238, controle 1-9-35, bom voo. 1-9-35, 4463, voo. Então a gente fica no nível mais baixo, não tá com controle na presa não? Voa devagarinho. Controle Salvador, bom dia, 4463, decolou no 0, 1400 para Dael. Azul 4463, contato radar, saída da El, tudo mantém nível de voo 1-60. 1-60, 4463. Azul 4463, após 2000, foi lida. Tá voando agora, Leda 4463. O 1967 é autorizado, então ingresso a partir da Charlie, ingresso e decolagem, vento 120-109. Gente, a linha e decola através da Charlie, o pistão 0 a 1, vocês vão, muito obrigado. Gente, inicialmente mantém pelo até 2000 até a liberação do controle, ok? Vai manter, o 1967, muito obrigado. Paredo 2230. Passa Paredo 2230, completo sinal, chame torre 11895. Obrigado, até já. Paredo 2230, na escuta da torre. Muito boa tarde, final normal e baixo travado, senhorita. Gente, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Na sua escuta. P5367, solicita a proa de João Pessoa, coordenação com os alvos adjacentes. P5367, ciente, aguarde coordenação. Passaria do 2230, livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso, passareto. Puxando R62 no 3, ciente, após a passagem do nave da passareta, ali mantém pistão 10. 2 passareto, ali mantém 10, 6254, Xané. Bom, no 167, decolado 240, controle 1-9-35, bom voo. 7-0-3-5 com controle a todos vocês da torre pela cooperação a nosso fornecimento, 1-9-7. Entra. Afirma, 1895. Danilo, uma boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1167, decola, mantendo a proa. Gol 1167, contato radar, saída da El, sub mantendo nível de voo 360. 360 da El, 1167. Trip 5367, foi autorizado direto Aracaju. Trip 5367, copiou o controle. Trip 5367, controle Salvador. É o Trip 5367. Trip 5367, o centro autorizou direto Aracaju. Gente, direto Aracaju, Trip 5367. Kilo Quebec Serra, prossiga. Kilo Quebec Serra, centro, manter as condições visuais, reporte para IP. Azul 1561, desça para 2010, ajusta no 013. Vitor Delta Lima, estabilizado. Vitor Delta Lima, completa final, chame torre 1895. 1895, boa tarde, Vitor Delta Lima. Na próxima direita é Salão 21, desça 9. 219, obrigado, até já. Doutor Salvador, boa tarde, Salvador, Vitor Delta Lima. Vitor Delta Lima, boa tarde, confirmando a intenção de pouso no zero. Tangada, aero está. Gente, confirmando prossegue para 1-0 ou cancele prossegue para 1-7? Prossegue, Vitor Delta Lima. Gente, reporta para o cancelamento do plano. Né, 63, corrigi, 6213, livre de decolagem, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-0 nós. E o COV tá voando 4463? Certo. Vitor Delta Lima, plano IFR cancelado aos 43, da presença autorizado, curva esquerda, base pela direita 17, a porta final. Gol 1864, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no 0864. Solo, Oceaner 6, 213, puxa de acionamento, posição 4. O solo é o passaredo. Sim, 6213. Sim, 6213. Tem, chegou a puxa na 4. Aguarda. Passaredo, prossiga. Podemos entrar aqui naquilo, senhor? Afirma, vi aquilo, até 3. Obrigado. Certo, aguarde coordenação com o centro. Nada, obrigado. Foi da PO 561, mantendo 50. Gol no 561, não deixa para 2010. Ajuste no 013, autoriza a SNL e essa é estabilizada. 2013, tomar estabilizado. É 6254, decolado às 45, controle 199, decimal 35, bom voo. 435, bom trabalho. Gol 1167, o centro Recife solicitou que mantesse a saída. É, que mantém, obrigado. 110 graus, 099. Oceané 6254, contato radar, saída da El, sub mantendo nível de voo 360. Da El 360, 6254. Livre decolagem, voo 1864. Uma identificação autorizada a chegada MAR e desça para nível de voo 050. Sul, desça para nível de voo 050. Sul 4076, copia o controle. Desça para nível de voo 050, chegada Mare. TAM 3290, aciona identificação autorizada, chegada Mare, desça para nível de voo 060. Quilo Quebec Serra, mantenha corredores. Controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, grato, bom trabalho. Tom Delta Lima, Solos 47, autorizado táxi a terra. Está na minha escuta até o corte. Azul 4463, chame 7 Recife, frequência 1251, alterne 13325. TAM 3144, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Desça para 2000, 013, TAM 3144. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 864, decola na 640. Gol no 864, contato radar, saída Puca, sub manter nível de voo 370. 370 na Puca, 864. Gol 1167, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Recife, agora 1251, alterão 325. Agradecendo a vocês pela colaboração na decolagem. Muito obrigado. WLS-1561. Gol no 561, complete final, chame torre 1895. 295, obrigado. 45, pegando barulho. 114 a bordo, táxi via Índia, Fonsara Torre, 1895. 1895, 2193. 013, gol no 561. Porto lá, 561. Kilo Quebec Serra, chame torre 11895. Kilo Quebec Serra, na presença autorizado sinal 17, reporta 3 milhas para um possível 360, estou com uma segunda aeronave já aproximando para a posição 9. Aguarde coordenação. Aguardo. Oceana 6254, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, alterna 3325, Oceana 6254, grato, boa. 40 graus, 99. E depois, 99, 51. Direto Maceió. Direto Maceió, grato. 62. Zero, então, vamos dar uma força. Pronto. Ciente Oceaname 2003, tem condições de agilizar manobras e decolar assim que autorizado pela torre? Ciente, após a passagem da aeronave da Gol na curta linha, mantém agilizando manobras e preparando-se para a decolagem assim que autorizado. Desça para 4 mil pés, ajusta no 0 no 3. 4 mil pés, 1 no 0 no 3, padrão ou ajuste no 3? 2 no 0. Quebec Sierra da presente, faça um 360 curto, aeronave já aproximando-se do marcador. Reporta reinterceptando o sinal do 17. Reporta lá interceptando o sinal do 17. Então, 3144, estabilizou? Estabilizado, 3144. Completa a aproximação, chame torre 11895. Azul 4076, livre LS, é ponto estabilizado. É, ponto estabilizado, 4076. 1561, solo 52, libera a próxima direita Fox, solo 121, decimal 9. Direita Fox, 219. Quebec Sierra, visão com aeronave da TANA final da 1-0. Sim. Condições de se encaixar como número 2? Afirmativo. Encaixando-se como número 2, aguardando autorização de pouso. Certo. Tô em Salvador, boa tarde, eu tô 3044 estabilizado, o ILS baixa travada. Oceaner 62 no 3, livre decolagem, titão 1-0, vento 1-1-0 graus, 9 nós. Decolagem 1-0, Oceaner 62 no 3. Então, 3144, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre, a voz da Bianca iniciando rolar. Gente, guarda, então 3144. Obrigado. Tio Quebec Sierra, final 17 autorizado, guardando eixo livre. Final da 3144, todo autorado, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, 3144. Então, 3290, desça para 2000 pés, ajuste no 0-1-3, autorizado a final e essa posta habilitada. A 254, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, Oceaner 62, 13, uma bota. Kilo Quebec Sierra, eixo livre, pouso autorizado, pistão 97, vento 120 graus, 10 nós. Livre, pouso, Kilo Quebec Sierra. Decolado, vertente da Dial. Oceaner 6213, contato radar, saída da Elstro, mantém nível de voo 360. Sobe, mantém 360. Estabilizado, 4076. Azul 4076, completo sinal, chame torre 11895. 2900. Boa tarde. Controle, Oceaner 6213, autoriza Dael ou Leda? Autorizado Leda, Oceaner 6213. Leda, 6213. Gol 1864, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 268, 5245, braço. Bravo 4076, check 3, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. A livre pouso 4076, passando as telas, um pouquinho baixando o trabalho. Quebec Sierra, solo 56, pátio 5 autorizado, tá? Você já me escuta até o corte. Está travado, 4076. Ciente, livre pouso no 40 graus, 9 nós, azul 4076. Livre pouso, localizador, tá 3290. Tá 3290, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, até daqui a pouco. Salvador, voa, tá 3290, final de 7 milhas, tá 10. Tá 3290, boa tarde, continua a aproximação, guardando o pista ali. Continua na guarda, tá 3290. Não, 09. Alfa, Juliette. Entra, passa através do parque Pituaçu, Mike e Juliette Romeu. Três, dois, nove, zero, cheque trem, todos autorizados, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Baixou, travou. Livre pouso, tá 3290. Chame 6213, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 351-3325, venha 2 anos. Mike Juliette Romeu, chame Torre 1895. Mike Juliette Romeu, controle. Prossiga, controle. Chame torre, 1895. 1895, torre grave. Salvador, boa tarde, Stan 3193. 3193, prossiga. É só provável saída, chamaremos mais tarde, tá cópia? Saída da El. Só da El sem transição? Da El Leda. Obrigado. Frente já para Log 3. Temos autorizado, recebendo esse cara de cruzamento da 1-0. Sente inicialmente o eixo da 1735 autorizado, aguardando para prosseguir o cruzamento do eixo da 1-0-2-2. Estou com o gráfico do gato, estamos usando o 1-0, ok? Sente o visual oficial. Barreiras, nível 200, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Momo, após direto. Controle 119 decimal 35 e transponder 5165. Trip correto, só confirmando com a radial ideal de saída do senhor. No solo 02, libera via Fox, solo 219. Via Fox, solo 219, obrigado. Mike Juliette Romeu, autorizado cruzamento do campo, na escuta permanente. Romeu, autorizado cruzamento, na escuta permanente. Só 3290, tá levando na Fox. 3290, taxi Alfa Juliette, portão 108. Alfa Juliette do 08, obrigado. Gente, obrigado. Está autorizado mais direto ao meu, cruza o eixo da 1-7. Autorizado cruzamento, mantendo o setor de laudo de frente na escuta permanente, mais direto ao meu, não trago com a reportar. Trago ao meu, vai permanecer na escuta. Trip 5240, acione a identificação, voe na Projetap para a chegada à mar e retorne no ponto ideal. Trip 5240, desça com 050. papá, confere, pronto, copia. Exato, Galeão 360, via Pesolo 10, esmata, faz conforme na rota do plano. Decola 10, direita, da Eule da Bridge, controle 1935, transponder 5112. Trip 5240, desça para 2010, ajuste no 013, autorizado a final IS, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado com ajuste padrão 5240. Muito boa tarde, TAM 3216, informação Papá, Fortaleza. 3216, ciente, aguarde cópia, Fortaleza. Aguardamos. Saída provável, por favor. Só um minuto, será pago agora. Copia? Afirmativo, prossiga. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pesolo 119 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5401 nos seus pontos. Afirmativo, 370 aprovado para Fortaleza, decolada 10, curva esquerda, Momo Froti, intercepta Upper Zulu 19, depois conforme a rota do plano de voo, 5401 transponder, 1935 o controle, estamos no gate número 5, 3216. Gente, portal 5 chama pronto, estacionamento, TAM 3216. Chamada pronto. Trip 5447, autorizado, reporta ataque. Salvador, boa tarde, TAM 3193, ciente da informação Papá. Pronto, cópia Galeão, nível 360. TAM 3193, Papá confere, Galeão autorizado, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leta, na pós-posição Bridge, onde intercepta Pesolo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119 decimal 35, aciona 5166 nos seus pontos. Então está autorizado. Galeão, nível 360, decolando pistão 0 com curva direita no perfil da Tael, voa Leda, direto Bridge, reportará nessa posição de intercepta Pesolo 1-0. Controle para intercepto 1935, 5166 transponder, outra 3193. TAM 3193, correto, portão 3, chama pronto, pushback também. Chama lá, na 3. Bravo, Fox, Mike, prossiga. somente realiza o 180 aguardando para prosseguir, está com a aeronave da trip finalizando o push no espaço, ok? Falei 2830, só um instante para cópia, prepara a sair da árvore, Alefa aguardando. Solo 3B5447 para o táxi, está com 69 de POV, 3 horas e 55 de autonomia, treinando o Montes Claros. 35447, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118.95, ajuste no 093, bom voo. Parte principal Índia, pronto, torre 18, Bravo 547. Bravo Fox Mike, autorizado prosseguir táxi via parte 3, contorno parte principal, reporta novamente no táxi Lima. Confirmando pátio de destino, pátio 5 ou pátio 4? Tente. Valeu, 2230, copia. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10 com curva direita, perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde desce. Após Elefa, conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5404 no transporte. Valeu 2230, correto, 43, chama pronto, Xbex, no momento. Valeu 4.7, próximo ponto espera. Além da cola? Viva! Autorizado, ingresso a colagem, 30 graus, 109, 5.4.4.7. E 118.95, para o táxi até a bata. Torre Trip 5240, vai passar o externo, em Tampa Vista. 5240, ajuste no 013, continue aguardando o externo. Aguardando, Trip. Para a meta. Então, 3193, autorizado, reporta táxi. Reportará para táxi, 3193. Chave checado, senhor. Trip 5240. Excelente, pouso autorizado. 5240, senhor. Pode chamar o controle 1935? 1935, eu vou. Trato. Salvador, 35447, decolando perfil da saída Momo. Passando agora 1800 pés. Que mantém saída Momo, 47, vigilão. 7. Fox Mike, ingresso na pista, prossegue até a bata. Desce o Angala. Próximo voo do Bravo Fox Mike. Seu próximo destino vai decolar hoje ainda não? Gente. O voo do Fox Mike quarta-feira vai ser só translado ou vai pra fazer? Para o táxi. Direto do Duna? Autorizado. Direto do Duna, tá aqui. Com ajuste no 0 no 3, um bom voo. No 0 no 3 é o ajuste, autorizado via Índia, pode esperar 4823531 a fé. Acionar 5240, solas 21 na direita. Chame sola 1219. Direita 1219, boa. Boa. Olhou o 35447, confirme. Deu um tráfego na suposição de 12 horas, aproximadamente 5 milhas sem altimetria. O helicóptero mantendo 500 pés, visual. Ciente. Ingresso no pátio 3, atento ao sinalizador. E a Mike Juliette Romeu? Siga a Mike Juliette Romeu. Agradeço a colaboração, vai livrar a sua área. Segue na proa 270 para sobrevoar a região de Paripe. Não entendido, vai prosseguir em qual proa? Vai seguir na 290. Pro ideal 290 para Paripe sobrevoar. 290 Paripe, ciente, aguardando transferência de comunicações, Mike Juliette ao meu. Braço, aguardando transferência. Passaredo 2230. Passaredo 2230. Livre posicionamento de táxi. Fala táxi passarela. Homem 13 no 5, na via chegada a mão, desce para 2.000 pés com 1.013. Autorizado, passo aqui, 63 no 5. Boa tarde, está 3.1, 9.3. Pode esperar do 1.0, pronto. 3.1, 9.3, autorizado, alinhar e decolar 1.0, 140, 1.09, 3.1, 1.9.3. Autorizado, alinhar e decolar 1.0, 3.1, 9.3. indicador, essa é a 1145. Plano 41, completa a final, torre 51895. Questionamento TAM 32165. TAM 32165. Aguarde para iniciar o pushback. Ou então, podemos ter que pedir o solo para realizar seu pushback puxando para através do gate 06? Afirmativo, assim que o operador do finger aqui sair aqui, a gente coordena com o pessoal de solo para fazer o pushback até o através do 06. Afirmativo. Obrigado. Controle 193, decolador de 2000, chame controle 1935. Controle agora, 1935, pode ser contato. Xenem 1141, cheque tem. Baixou e travou. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, vento 4 horas. 089. 93, sobe 360, Vodel. 360 na Prodial, 3193. Gente, Índia Tango Eco, para Serra November Yankee Tango, autorizado nível 080, para Radial 270 de Salvador até 040 milhas, decola da pista 17, a primeira curva será à direita, na saída Arbor, faz Arbor direto, controle Salvador 120. Confirmando 119.35, torre 118.95, aciona 5154, Índia Tango Eco. O 0, 050. Tango Eco para acionamento táxi, torre 18, decimal 95. Uma boa tarde. Tango Eco, prossiga. Previsão na central táxi, Tango Eco. Xenem 1141, solo aos 28, livre pistila direita, xenem solo 1219. 1013, uma boa tarde. Autorizado a sessão nessa região para 2.000 pés, reporta a descida. Quente nesse momento, 1.200 pés, vai reportar para a descida. Volta para o 089, pronto, cópia. Volta 089 para Vitória, nível 300 autorizado, via Peruísque 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. saída da Euleda, faz Leda, direto Eudes. Controle Salvador, 119.35, Torre 18.95. Aciona 5156, ou 4089. Sete Tango Zulu, rua posição mar e chama para descida. Afirmativo, voa mar e para cumprir a chegada mar e chama para descida. Mais 7 Romeu iniciando descida. 7 Romeu, informa não recebendo o modo Charlie. Gente, vai resetar novamente. Salvador, boa tarde, passa 2230. 2230, a linha decola, pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 mais. Tá, 3216, táxi com 130, 4 horas e 20, João Pessoa. 3216, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 13, uma boa tarde. Índia 895, 10 no 13, boa tarde. Oceano 6141, vai dar passagem Airbus notando o táxi, após ingresso via Juliette para o gate 01. Após entrar, segue via Juliette para o 01. Índia Tango Eco, Livre Taxi, porte na Taxi Papá para ingresso na pista. Era 2230, decola 233, chame controle em 199.35. Obrigado, boa tarde. Olá, 556, com defeito de solo, tráfego Airbus Avião que vai passar retaguarda, pode mesmo parquear na posição 1, tem livre pushback, chame táxi, segundo 556. Após o ingresso da Arbois Avianca no ONU, está autorizado chamar para o táxi 156. 0, mantendo a saída. Obrigado. Tá, 3216, apontando no 0, pronto. 3216, autorizado a linha manter, pistão 0. Tango Eco, autoridade do ingresso na pista 17, táxi via pista, reporte na cabeceira 17, alinhado e pronto para decolagem. Alinhado e estabilizando, ILS. Completa final, corre 118.95, 6315. 6315, obrigado, bom dia. Bom dia. Oceano 6320, destra 2000 pés, 1013, autorizado ali. Pode chamar o centro da 3193. Chama o centro Recife 251, alterno 3325-3193. 251-3325, da 3193, boa tarde. Boa tarde. Marcador externo tem de pouso baixado e travado. Continua e reporta. Baixado e travado, é 3193. 3216, livre decolagem, vento 140 graus, 09 nós.